invocando ao seu Deus, porém nada lhes falava. Os profetas de Baal clamavam e se cortavam, porém nada sucedeu. Então eles se cansaram. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Clamavam e se cortavam, mas Baal não respondeu. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Clamavam e se cortavam, mas Baal não respondeu. O profeta Elias também fez um holocausto, invocando ao seu Deus. Caiu fogo lá do alto e o fogo lambeu, consumindo o holocausto, e o povo agradeceu. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Consumiu o holocausto e até a água lambeu. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Consumiu o holocausto e até a água lambeu. Ó crente abençoado, que quer fazer um holocausto, faça igual a Elias, que o fogo vai descer. Consagre a sua vida, Deus está do seu lado. Ele responde com fogo, consumindo o holocausto. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. As portas se abrem porque só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. As portas se abrem porque só o Senhor é Deus. O profeta Elias também fez um holocausto, invocando ao seu Deus. Caiu fogo lá do alto e o fogo lambeu, consumindo o holocausto, e o povo agradeceu. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Consumiu o holocausto e até a água lambeu. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Consumiu o holocausto e até a água lambeu. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Amavam e se cortavam, mas Baal não respondeu. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Consumiu o holocausto e até a água lambeu. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. As portas se abrem porque só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus.